Avenida Dael Leda, após direto Ilhéus, primeira curva direita após a decolagem. Código transponder 5173. Rio Controle em 120, decimal Cugino, 1198. É 3700, autorizado nível 240 para Ilhéus, via Golf 677, saída da El, transição Leda após direto Ilhéus, primeira curva direita após a decolagem, 5173, o transponder, controle 1198. Correto, chama para pushback estacionamento. Para pushback estacionamento, 6377. Para o TAC, do ano 619, 8888, após 0210, alternando Salvador. A direita em de alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1010. Índia e alfa, ponto de espera com a torre 1895, ajustado 1010, agora vem continuar, na boa. 054 no solo controlado, aos 3, 1, até a próxima. Só confirmado, é o 52. Gente, no solo controlado, eu passo para o senhor, já está menor. 52. Torre Salvador, 5054, já entrou o eixo da pista, já está todo parte, igual com o orientador. Ciente, 54. 52 do solo controlado, então vou considerar os 3 anos, ok? 2000, para interceptar o localizador, curve agora à esquerda, na proa 1-50, informe estabilizado. Esquerda 50, descendo para 2000, reportará estabilizado. M3-14, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1-0, 1-0. 3000 com 1000 pés, 1-2-2, complete curva esquerda na proa 1-2-0 para o localizador. Coloque. Espera a próxima, não me acordinando. A linda cola sem parada, Gol. Efetue mais essa espera, mais essa órbita, pode estar autorizado para seguir na chegada Monf, após Pelô, voe pro Aduna, informe no localizador. Ok, firma ativo, caso for necessário, tem condições de uma Pelô da presente. Não precisa que efetue mais uma órbita. Devido ao tráfego bandeirante da Força Aérea sendo sequenciado também para a final. Maravilha. Estabilizou, 3192. 3192, complete final ILS, torre 11895. 95, vai chamar. Torre tá 3192, boa tarde. Final da 10, baixar travado. 3192, muito boa tarde, tem livre pouso na 10, vento de 100 graus com 15 nós. Livre pouso, 3192. Rua 170, limitado pelo localizador. Ok, 3096394. No 807, previsto mais uma órbita. Pelu? Autorizado descida agora para 4000 pés, ajuste 1010. 4000, 1010, mais uma ordem sobre pelo, gol 1807. Voo no 396, abandone órbita em mar e voe direto Itap, está livre descida até o 050, voo no 896. Correção no 396. Recomendada por 396? Pode manter essa velocidade, o 396. Minha 331, em coordenação com a equipe de som da Infraero, deixando a aeronave posicionada no través do portão 08, chamei no través do 08 para o acionamento. Tá certo, autorizado o feedback até o través do 08. Camarada, para o funcionamento. 6319. 6331. Altagem do TP5241 com 56 a porta, 4 horas e 30, alterna Montes Claros. Táxi autorizado, pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chumitor 1895, ajustado 10010. Pátio Índia e Alfa 1885. 500 pés. Mantenha o litoral e chame a torre 1895, Marinha 5056. Litoral, torre 1895, 56. Xané 6314, redução para 1970 nós. Aguarde último vetor para interceptar o óleo. Reduzindo, 6314. Gol no 807, continue descida para 3000, 3010. 3.010, centro, gol 1807. Marinha 5056, conhece o aeródromo? Afirmo. Gente, vai manter a linha do litoral, prosseguindo o cruzamento do eixo da 1735 e vai manter em espera no través sul da Torre Salvador, ok? Mantendo referências visuais com uma torre em construção, aguardando para prosseguir por parte militar. O 56 vai prosseguir do litoral, cruzando no 735, setor sul, e vai estar visual com a torre em construção. Afirmativo. Externo, rumba 22, baixado e travado. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, rumba 22. Guarda a pista livre, 22. Já 3192 no solo 37, livre à direita no 219. Direito 219, 319. 6070 na chegada à margem. TAF 070 na chegada à margem. De 100 graus com 14 nós. 3192, prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, tá 3192. Sua direita, próximo à torre, temos um helicóptero da Marinha aguardando para prosseguir para o pátio militar. Não interfere com seu pouso, tem livre pouso na 10, rumba 22. Livre pouso para o rumba 22, na 10. Confirma, por gentileza. 5241 ou não? 5241, mantém a posição e aguarde. Mantenha 2000, ajuste 1010. 2010, tem a gol 807. Gol no 396, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 025, limite ao localizador. 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 mais. This is Zenwell 807. Aguarde 6321. Está visual com a torre em construção. Gente, mantenha a espera no setor aguardando para prosseguir, ok? Aguardando prosseguimento com 56. 314, complete final ILS, torre 11895. 1895. Ana 6314, na escuta? 314, passando externo, bastante travado. É o número 2 para pouso, tráfego que precede ao Brasília, continua a aproximação, aguardando pista livre, ok? Ok, aguardando, já está mantendo a mínima. Focar a aeronave até o PAT 3? Até coordenação, o pessoal do sol coordenou com a infra-aero aqui, estão rebocando. Vou confirmar como é que é, só um minuto. Tá ok. 6314, para informação, eu tenho um helicóptero da Marinha do Brasil à direita que não interfere com seu pouso, ok? Continue a aproximação aguardando a pista livre. Reporte quando na DA. Portará na DA. Para informação, vai aguardar mais alguns instantes. A gente está com obras no aeroporto de Salvador, então a gente está tendo uma modificação de alguns pushbacks. E essa tem uma aeronave à sua esquerda sendo rebocada até a entrada do PAT 3. Assim que a mesma ingressar no PAT 3, vou liberar a introdução no PAT principal. Aguarda 807 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 130, livre LS, ponto estabilizado. Proa 130, portará estabilizado, gol 807. Gol 1396, autorizado sinal de LS X-Ray, informe localizador. Tomaremos localizador, gol 1396. Plan 3217, continue descida para o 070. O contrato da Oceania na curva final? Com 5 metros de voo, Oceania. prosseguir a retaguarda do mesmo, ok? Para prosseguir direto para a parte militar. Ok, após passagem do mesmo, direto para o hotel. Na 314, livre pouso na 10, usando de 100 graus com o 149. Livre pouso no 10, senhor, 314. Essa que você veio, curva esquerda, vou ir na proa 065, forme no localizador. 065, reportar o localizador, gostaria. Boa tarde, 3217, 3217, chegada a Bonf, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste 1010. 4.010, 3.207. Pois é, vamos 807. 807, complete final ILS, chame a torre 1895. 1895, 807. 56, direto hotel, reportar a sala controlada. Grato. Então, suba inicialmente até o nível 055, cotejo. No 4, no solo aos 4-2, livre à direita no 219. Livrando 219. Suba até o nível de voo 055, coteja. Subindo para o nível 0. Então, tráfego, sua posição de 11 horas, 23 milhas, rumo oposto, passando 100, descida para 70, o Airbus 320 da TAM. Então, 3216, tráfego 11 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, passando 40 e subida para 055, Papa Alfa 31. Muito obrigado. ILS, X-Ray, 10, gol 396. 396, complete final ILS, 1895, atores. 1895, boa, gol 396. Está autorizado, então, até o portão 4. 439. Para o táxi, o Chanel 6331, temos 95 a bordo, 4 horas e 10, alterno Galeão. Gente, agora está no início de táxi, 6331. Guardado, 6331. Sway, curva direita para o 080, reposto estabilizado, desça para 2 mil pés, ajuste no 090. Ok, 080, para o localizador, vai reportar estabilizado 2 mil pés. Preparado para decolagem de imediato, voo no 649. Quilo Quebec Serra, cotejamento correto, me confirma o PLB? Oito a bordo. Aceleramento táxi decolagem agora com a torre 1895. O ajuste 1010. Um abraço para o senhor e toda a equipe a bordo. Fala, Chanel, 6314. 6314, prossegui via Alfa, chame antes da Juliette. É isso, a Juliette. Ou Chanel, 6331. Táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, vai chamar a torre 1895. Ajustado, 1010. Táxi de pátio até o ponto de espera da 1010, 1895. Confio que esse teste do Chanel 6331. Gol 1012. Chegada a mar e desça para nível de voo 080. Ajuste, 1090. Ok, 75. Tem livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, com 1649. 1807, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, sempre. Weber, na escuta? Confirme estimado de ponto. 1840, sim. Eco Zulu November, livre ascensão a nível de voo 085. no evento? 100 graus com 179. Gente, autorizado pouso, gol 1396. Colo 649, decolou 46, controle 119.8. 19.8, boa tarde. 35241 vai ficar condicionado após a passagem do tráfego da Gol na final, ali mantém pista 10. Quase o Gol ali mantém na 10, 5241. 2, Salvador, Oxenar 6331, no bloco pode esperar 190. 6331, na... mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém, 6331. Então 3216, reduza para 2109. Reduzindo 110 mal 3216. Autorizado, já para início táxi. Pelo Quebec Serra está autorizado até a Papá, reporte quando pronto para ingressão no 7. Usa para 1709. Obrigada. No 396, no solo aos 47, no 219. 219, boa. 35241, o vento é de 100 graus com 189, livre decolagem da 10. Iniciado, 5241. O 396, boa tarde. Táxi autorizado, Alfa Kilo Fat 3. No Fat 3, vai ficar atento ao pushback da trip que está sendo realizado nesse momento. Ok, está vindo o Alfa R e ficará atento. Boa noite, não. E mantenha no 7, reporte quando pronto para decolagem, Kilo Quebec Serra. Vou no 092, prossiga. Afirmativo, gol no 092. Solo 6321 para o táxi, POB 05410, alterna Goiânia. Para 3000 pés, 10010. Ok, Índia Alfa, direita, ponto espera 1895. Graças, um bom trabalho. Reduza para 1709. 1709. Passaredo 2263, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2000 a reportar. Visual já. Puxa no 6327, livre pushback acionamento, chama para início táxi. Livre pushback, corrigindo. Gente, chamaram para o táxi 6327. 5241, decolado, saída Arbor. Trip 5241, contato radar, submantenha 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, 5241 na trip. Passaredo 2263, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre na frequência 1118.95. 1895, ó. Tan 3216, desça para 2000 pés, ajuste 9090, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 1090, 2000 pés, reportaria estabilizado X-Way 3216. Tem nível de decolagem da 17, vento de 100 graus com 15 nós. Para ingresso no pote principal, 35627. Passada do 2263, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Nada. No pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Aqui no meu sistema, posição prevista ao meia dúzia. Gente, prevista meia dúzia, igual no 3, 19-8, controle. 19-8, obrigado, boa tarde. Torre 6321, hoje é a ponte de espera, tá pronto. 6321, mantenha o ponto de espera e aguarde. Pelo Quebec Sierra decolou agora aos 5-1, chama o controle em 119.8. 119.8, pelo Quebec Sierra. 1900. Sané 6331, contato radar, subiu, mantenha 360, saída da El. 360, nada El, quando possível vá Leda? Mantenha o perfil de saída inicialmente, Sané 6331. Mantenha o perfil 6331. Controle de Papatango Kilo Quebec Serra. Papatango Kilo Quebec Serra, prossiga. O Papatango Kilo Quebec Serra decolou da 17, vai curvar à direita, se possível, proa direto para Morro de São Paulo a 2500. Papatango Kilo Quebec Serra, autorizado 2500, reporte livrando a CTR de Salvador, mantenha-se em condições visuais. Gente, reportará depois da CTR de Salvador. Negativo, senhor, não, nem o pátio meia dúzia, não é pátio meia dúzia, é pátio 3, esse pátio mesmo que o senhor se encontra. A posição é a meia dúzia. O senhor vai ficar atento ao sinalizador. Tem condições de fazer um 180, dá presente? Tem, sim, foi entendido erradamente que seria posição 6 no pátio principal. Mas tudo bem, temos condições de fazer 180 para a esquerda. Entendido agora, meia dúzia do pátio 3. Ok, desculpe. Para o táxi, sou Sané 6327 com 77 a boa, 3 horas e meia, alterna Salvador. 9, chamo Centro Recife na frequência 125.1. 25, boa tarde, qual é o meu contato? 10. Cliente Indy Alfa, ponte espera 1895, 1010, 6327, está trabalho. Trip 5627. Trip 5627, táxi autorizado, via pátio Indy Alfa, fundo de espera, chame 2895, ajustado, 1010. Ok, vai prosseguir no táxi, pelo ponto de espera, 1895, Trip 5627. Maria 5039, prossiga. Maria 5039, com ala 5050, também está de uma parte militar, igual para Aracaju, sentido adicional. Gente, só um minutinho, cópia. Seria, vai fazer um voo em ala com 5050? Gente, 30 segundos para sua cópia. Solo 54, livre à direita, 1, 2, 1, 9. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Pesulu 44, subida da El, Leda, Eldes, primeira curva à direita, 5112 é o código, 119.8 é o controle. Aguarde, aguarde para o cotejamento. Passaredo 2263, para minha escuta. Passarei do 2263 e falou que foram feitas várias chamadas com o senhor até o pouso. O senhor recebeu alguma transmissão? Passarei do 2263, está na minha escuta? Escuta, cara. Foi recebido até o líder pouso. 2263, táxi autorizado, Alfa Quilo para o pátio 3, posição 02 no pátio 3. 02 pátio 3, 2263. Tá me recebendo alto e claro, 2263? Sim, cotejo, por favor. Saída da EL, após da EL Leda, Leda Euli. Com primeira curva direita, transponder 51112, controle 198. Correto, chama para posicionamento. Chama para posicionamento, fazer o que você quer. Marinha 5039, pronto para cópia? Autorizado Salvador Aracaju, 3.500 pés, vai sair corredor forte, curva esquerda, pista 1-0, 0273 é o código transponder, 120, decimal corrigindo, 1198 é o controle. Uno 1895 é a frequência da torre e o controle é 119.8. Marinha 5039, cotejamento correto, acionamento, o táxi e a decolagem será com a torre em 1895. Pode fazer a transferência e me confirme apenas o POV. POV 4. Sim, está autorizada a transferência agora para a frequência da torre 1895. Marinha 5039. Marinha 5039, prossiga. Marinha 5039, batim de dados, igual para Aracaju, para inspecionar. Chama nome da critério, me chama quando táxi. Foi Salvador, boa tarde, está 3217, estabilizado no ILS da 1-0, visual com a pista. 3217, muito boa tarde, continua a aproximação, vai dar autorização para a 3217. Oxana, 6321, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 15 nós. Equipe de decolagem, pistão 0, 6321. 6327, boa tarde, pronto no ponto de espera da 1. 6327, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera e aguarde. Boa tarde, bom voo. Habilitado no localizador, bola 0 no 10. Bola 0 no 2, aguarde para transferir. Aguarde. A 6321 decolou ao 59, controle 119.8. 1198, 6321, grato. Da 3217, check train, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 15 nós. Baixou e travou, livre pouso no 0, 3217, grato. Controle é o 6321, doce, né? Siga. Decolou nessa escuta. 6321, suba ao 320, conforme. 320, 6321. O senhor autoriza a proa de Arbor. Ok, prossiga na saída e após 4000 pode voar direto, Alex. Ok, mantendo saída até 4000, após Elefa, muito obrigado. A curta final, Salim mantém, prepara para decolagem imediata assim que autorizar. Sim, Salim mantém após o mesmo e prepara para decolagem imediata, né, 37 graus. Gol no 012, chame torre no 1895. Corre em 1189, confirme? 1 no 1895. 1-9-8-9-5, obrigado.